Rádio Record Sociedade Anônima. PRB9, ondas médias 1000 kHz. PRB20, frequência modulada 92.1 megaciclos. PRB22, ondas curtas 9.505 kHz. São Paulo, Brasil.